Nacional com Airbus da Nacional da 190. Faz a passagem do mesmo ali, mantém pistão 0. Chanel 6311, decolado ao 03, controle 119-8, bom dia. 119-8, obrigado, meu Deus. Salvador, bom dia, decolou 6311. A Chanel 6311, contato radar CD da EL, sobre manter nível de voo 360. 360 da EL, quando eu fizer a curva 2000, pode voar da EL, Leda? Chanel 6311, após 2000, direto Leda. Direto Leda, obrigado. Direita 1219. Direita 1219. Boa. Olimpo 01, correção 91, autorizado cruzamento de imediato. Na Delta, chame o solo. É 1219. Alfa Juliette, portão 05. Alfa Juliette, para o 05. Grato. Após a aeronave da TAM, contorna a parte principal, ponto de espera 1895. Decolar, pistão no zero, vento 0, 90 graus e 95 nós. Aqui é o Delta, autorizado táxi, reporte na OSCA, ajuste 1-0-3. Impus 8-1, decolado 07, controle 1-1-9-8. 19-8, Olimpus 8-1. Volta da Recife, 370, perícia 58, decola da 1-0, curva esquerda, Puca, transição Aracaju. Controle 1-1-9-8, aciona 5-1-3-2. Recife, a perícia 58, Puca, Aracaju, 098, 5-1-3-2, gol no 630. Puca, transição Aracaju, confirmando. Olimpus 01, contato radar, saída da EL, sobre manter nível de voo 240. Saída da EL, subindo para 240, Olympus 81. Oscar Lima Hotel, vou direto do Una, descendo para 3.000 pés. Eco Delta, autorizado ingresso, reporte alinhado pronto, cabeceira 1 na 7. Pela direita na proa 205. Oceania 6319, ciente, livre, desvio, reporte no tempo. Passará a condição de sapato. No 094, sendo a indicação autorizada cheia da Mari, desça para nível de voo 050. Quer que o Delta chamou? Olympus 91, autorizado alinhar e decolar, pistão 10, vento 100 graus, e mais 5 nós. Terne, 13325. 13325, obrigado. Eco Delta, autorizado decolagem, pista 17, vento 100 graus, 15 nós. Olympus 91, informe uma aeronave decolando da cabeceira da 17, não interferirá com a sua decolagem. Tomara em táxi, não, não é mesmo. Eco Delta, decolada 111, chama o controle 119.8. Chama o controle 119.8, mais Eco Delta. Sapatão Angosca Lima Hotel, confirme sua velocidade indicada. Pode manter até próximo ao externo. Ciente, mantenha Oscar Lima Hotel. Zoa, Olympus 81, solicita uma milha à direita para a interformação. Olympus 81, ciente, livre desvio após o desvio Leda. Após o desvio Leda, 8. Controle Salvador, papapá, Mike Eco Delta. Papapá, Mike Eco Delta, mantenha as condições visuais, 1 no meu pé, reporte livre na CTR. Reportará livre no seu CTR, mantenha 1 no meu pé, condições visuais, o papapá, Mike Eco Delta. Bom dia. Para o controle 198, o Olympus 91. Sangos, Cali Motel, desça para 2000 pés, ajuste no 013, autorizada a falha, se posso estabilizar, não? Salvador, Olympus 91. Olympus 91, contato radar, autorizado direto, área restrita, subindo para 1100. Para 1100, Olympus 91. O motel está estabilizado, querido. Número 5, bom dia, autorizado a alinhar e decolar para o chão no 0, 1, 0, 0 graus e no 5 nós. Decoladão no 0, no 6. Torre Salvador, bom dia, o Capatá gosta de ali, motel. Tango, lógico, ali, motel estabilizado. Então, acho que ele motel, continue a aproximação, reporte de marcador externo, ajuste no 013. No 013 reportará. Intenção a modificar após externo, prosseguir uma base pela direita da 17, sim. Ciente, reporte para modificação das regras. Hotel Limotel. Hotel Limotel. Olympus 81, chame nos canais previstos, Tango 18, Tango 105 ou Tango 11. Sua identificação, autorizado a chegar à mar e desça para nível de voo 050. 165, decolada 198, controle 119.8. 198, quando 165, onde é? Lima Hotel, embaixo travado, passeio externo, modifica da presença. 65, Nadael, passando 1300 metros. Gol no 165, contato radar cheio da Dael, sobre manter nível de voo 360. Subindo pro 360, gol no 165. 7, reporte na final, Oscar Lima Hotel. Oscar Lima Hotel, reportará a final no 7. O 1094, desça para 2000 pés, ajusta no 093, autorizada a sinal e essa é posta estabilizada. Possibilidade de voar direto da El, Gol 1165. Gol 1165, autorizado. Muito obrigado. Trip 5403, voe na proa de Bonf para a cheia da Bonf, reporte no ponto ideal. Gente, desça para 4000 pés, ajuste no 013, trip 5403. Puxa, acionamento, gol no 630, portão 4. Autorizado. Para o puxa, acionamento, gol no 630. Chica Lima Hotel, reporte na curta final da 17, com ajuste no 013. Cortar a final. Oscar Lima Hotel, avistado, livre pouso na 17, vento 100 graus, 14 nós. Livre pouso no 7, Lima Hotel. E Tango 18, Tango 105, Tango 09. Trip 5403, voe direto pelo, descendo para 4000 pés. Direto pelo, para 4000 pés, trip 5403. Livrando, pátio na bata. Maceió, autorizado, 250, Pirueta 58. Decola da 10, curva esquerda, Puca, transição Aracaju. 1198, aciona 5137. Maceió, 250, Pirueta 58. Decola da 10, curva esquerda, Puca, transição Aracaju. 1198, aciona 5137. Pode chamar a torre, o gol no 1094. Voo no 094, chame torre 1895. 1895, obrigado. Salvador, bom dia, voo no 094. Voo no 094, reporte marcador externo, 30 pulos baixado e travado, ajuste no 093. Baixou e travou, passou externo no momento, voo no 094, com 13. Uno 094, livre pouso na 10, vento 090 graus, 14 norte. E livre pouso na 10, voo no 094. Base, voo no 630, 142, 320 natal. 30, direita 0 direita via Índia, ponto de espera no 011895, ajuste no 013. Via Índia, ponto de espera 295, voo no 630. Voo no 165, tá passando no 140, é possível voar direto pro Blitz devido a formações? Voo no 165, correndo com o centro Recife, na frequência 1251, alter 13325. 1251, 3325, ó. Decola da 10, curva esquerda, curva transição Aracaju, 1198, acionando 5148. Código é 5141. Região 06, autorizado ingresso, reporte alinhado e pronto, cabeceira 17. Região 06, autorizado decolar, comprou a farol de Itapuã. Vento 100 graus e no meia noite. Bom, no meia 30, autorizado a alinhar e manter pistão no zero. Bom, no 094. No solo, aos 2, meia direita, 1, 2, 1, 9. Tá fora do solo, Guardião 06. Guardião 06, decolou aos 0, 9, 0. Correção aos 2, 7. Chame o controle, 1, 9, 8. 098, 06. 06. Guardião 06, mantenha as condições visuais e aporte não para pouso. Vai aportar o 06. Trip 5403, desça para 2.000 pés, ajuste na 013, autorizada a final LS, aposta estabilizada. Para 2.000 pés, autorizada a final LS, encontrará estabilizado. Trip 5403. Voo no 630, autorizado a decolar, pistão 10, vento 090 graus e 14 nós. Deve decolar, sim. 630. 630, decolou os 29, chama o controle 1919, decimal 8. 198, bom dia. Controle, bom dia, voo na 630. Voo na 630. Contato radar na decolagem, SV mantém nível 370, sai da PUCA. 370, PUCA. Então 3198, desce para 3 mil pés, ajuste 1093. 106, frequência. Salvador 35403, estabilizado no lado. 35403, complete a final ILS, chame torre 118, decimal 95. Completa a ILS, chama na torre 6845, 35403. Torre Salvador 35403. 35403, continue a aproximação, reporte marcador externo, frente pouso, baixado e travado. Ajuste no 093. Ativa, reportará a marca do externo, baixo travado. 35403. 6140, clear setup and push, call me right for taxi. Para 2000 pés, ajuste 1093. Autorizado, final ILS, reporte estabilizado. Para 2000, 0093, reporte estabilizado. 3198. Voo no 630, autorizado direto, Romeu Fox 08. Romeu Fox 08, obrigado. Torre Salvador, Tripsi 403, marcador externo, visual com a pista, prosseguindo. Tripsi 5403, cheque o trem, livre pouso na 10, vento 1110 graus e na meia-noite. Tripsi 5403, ciente, trem baixo travado. Salvador Trip 5403, confirmado, pouso livre. Afirmo, pouso livre na 10, vento 1100 graus e no 59. Pouso livre na 10, Trip 5403. Repito, Chico 403 no solo 34, livre na Delta, chame o solo 121-9. Então, 403, fala que não recebeu a marcação de Ipitinga. Confirma? Não está recebendo a marcação de Ipitinga. 7-7, keep on board. In the 3.5 hours on fuel, alternate to your beer. Natal. Pitanga está fora. Obrigado. Conforme todos on board. 7-7. And I'll alternate, you're going to change to Recife. Recife or Natal? Now it's Recife. Recife, roger. Taxi via India, hold the point runway 10, tower 118.95, limited 71013. 103 and India, hold short 210 and tower 118.95. 6140. Autorizado, chantar. 3198, vai passar o Interterra da Chapecada. Então, 3198, bom dia. Tem livre pouso na 10, vento 100 graus e nos 5 nós. Livre pouso na 10, tá? 3198. 1198, adiciona 5135. 360 conforme, decola 10 direita, da Eule da Bridge, 198-535, no 621. Correto, chama o Schmeck, essa não. Para. Liga. Tô ligando pra lá. Ocean 62-6140 and hold short runway 10 and now we are fully ready for departure. Ocean 6140, maintain position holding point. Can I hold the point 6140? Channel 6140, are you visual with Airbus 320 on final? Yeah, Mama, I have inside. After Airbus 320, you are cleared to line up and maintain runway 10, Channel 6140. Behind the traffic on point for Lente is clear to line up in way to Ocean 6140. Juliette, X6 Sierra, radial distância. Cliente, então, autorizado para Serra Juliette, X6 Sierra 045 direto. Decola da 17, curva direita no corredor Axé, restrito 1.000 pés até o farol da Barra. Controle 119.8, acena 5156. Confirmando, nível 045, resolvi nível final. O pátio foi aberto. Acionamento táxi 14, 1895. Poxa, pega acionamento, gol no 621. No 621, autorizado, já ataque. Vai lá. Tudo no Lima, prossiga. Livre acionar, chamar o táxi, Lima. Confirma a frequência para o 3198. 121.9. 219, boa. Channel 6140, clear to line up and take off runway 10. Wind 100 degrees at 15 knots. Line up and take off. Yeah. Runway 10, Ocean 6740. 6140, airborne at 40, contact Salvador Approach 119.8. Yes, contact Salvador Approach 119.8, 6140, ciao. Agora 648 para o táxi, 7h30 agora, 2 horas e 19 minutos, Salvador Alternado. 72? 76. Táxi autorizado, partiu no Índia. Ponto de espera da 101895, ajuste 10113, seguindo o tráfego da companhia que puxamos 01. 7 vai seguir o tráfego da companhia, parte do Índia, monitora 95, 648. Climb to flight level 250, Ocean 6140. Taxi Gol 9621, 192, 4 horas e 8, Galeão. 9621, táxi direito via Índia, ponto de espera da 101895, ajuste 1013. Teve táxi, pode esperar 1895, ó. 3198, após o Gol Juliette 03. Após o Gol Juliette 03, 319. Boa, Gol no 621, ponte pé no 90, pronto. Gol no 621, autorizado. Alinhar e decolar, pista 10, vento 100 graus, 1 menos. Alinha e decola, Gol no 621. Quilo, Quilo Lima, autorizado táxi, reporte para ingresso. Ajuste no 0 no 3. Salvador, Gol no 648, espera, então, 130. Gol no 648, mantém o ponto de espera. Agora no 621. Gente. T48, observe a rolagem do boi na companhia frente, autorizado a alinhar e manter pista no zero. Negativo. fazendo lá, a aeronave acompanha ali, batendo no 64. SX140, passing out level 140, contact Recife Center, frequency 125.45, enable 126.45. NCAL, Recife P1-2545, enable 2635. Thank you, ciao. Uno 621, decolou aos 46, chama o controle de 119.8. Salvador para Serra Índia Papa Oscar, confirme o pátio e a pista que decola. Autorizado ingresso, reporte alinhado e pronto, cabeceira 17 Lima. 5 visual, confirma? Só um minuto para cópia. Decolagem. Subiu uma nível 360, após 2.000 pés, autorizado Lima. Vou no Lima então, vou no 620-360. Dona 648, autorizado decolar, pistão 1-0, vento 090 graus, 179. Decolar. Uma 864, acionei a identificação, autorizado chegada na área, se mantém a nível 050, altímetro 1093. Uma 864 da presente, foi a posição e data. 080 graus, 179. Atente à restrição de 1.000 pés até o farol da barra. Uno 648, decolou aos 48, controle 119.8. Pesado para Serra Índia, Papa Oscar, 065, direto, decola da 17. Curva direita no axé, estrito no meu pé, até o farol da barra. Controle 1198, acena 5147. Agora eu vou Voo na 648, eu contato radar na decolagem, CB mantém nível 350, sai da PUCA. Está na PUCA. Do controle 1998. Quilo, quilo Lima, decolou aos 49, controle 119.8. 119.8, quilo, quilo Lima. Direcionar a chamada do táxi, mais. Controle Salvador, este é o Papatango, quilo, quilo Lima. Papatango, quilo, quilo Lima. Tenho no meu pé, corredor axé, controle. Ou no meu pé, corredor axé, quilo, quilo Lima. Papatango, quilo, quilo Lima, confirme a proa ideal para esse destino. Depois do farol da barra, a proa ideal seria 230. 648, suba restrito a nível 330. 330 com 648. Só ligou 621, solicita. Prossiga, segundo 621. Esquerda para o 180, Carmilhas, e após, sobe em rota, repita o comando. Voo no 621, eu li esse desvio. Irá fazer desvio aproximadamente por quantas milhas? Eu vou até estar por umas 30 milhas, mas aí eu posso voar direito. Sim. Charlie Mike, autorizando o TAC, reporte na Papá, ajuste na 0 no 3. Voo na 621, passo nível 140, chame o centro do Rio, frequência 9251, alternando 133-25. Voo na 648, passa nível 170, chama o centro Recife, frequência 12545, alterna 12685. 2545, 27, mantém, obrigado. Voo na 864, desça para 2000 pés, ajuste 1093. Papá, Mike, Eco Delta, da Presidente Luiz, farol de Itapuã, reporte através de Pituaçu. Zulu e Charlie Mike, decolou aos 5-5, chame o controle 119, décima 8. 198, Mike. Não autorizado, chega da Mari. Vê se mantém nível 050. Na 094, Fortaleza, autorizada no 370, Operzul 119. Decola da 110, curva esquerda, Momo, transição Foroti, 1198, aciona 5163. Charlie Mike, transfere. Nome Zulu, Charlie Mike. 1 no meu pé, escorredor a chão. Reporte no farol do barco. Costa da Barra, mas... Bono 791, sua identificação autorizada chega da Ponte. Isso para 4 mil pés, ajuste no 013. Azul 4207, sua identificação autorizada chega da Ponte. Quilo-quilo-lima da presente irá voar para o A230. Gente, irá acender a nível 045. Gente, confirma o seu chamado de pouso. Para ingresso na terminal, Ilhéu. Voo no 864, desça para 2 mil pés, ajuste na 013. Só autorizado final ILS, aposta estabilizada. 2000 ILS autorizado e permanece estabilizado, 864. Voo 864, desça para 2 mil pés, Fator 32, acionei a identificação da presente, foi na prova do VOR de Salvador e reporte para descida. Fator 32, afirma, a presente foi Serra Vitor 3, né? Para Romeu Zulu, Charlie Mike, confirme a Proideal para o seu destino. Gente, e confirme se irá acender ao nível 065 da presente? Estabilizou o localizador 1864. Vou no 864, chame torre 1918 decimal 95. 1895, senhora, bom dia e um bom trabalho. 864. O Zulu Charlie Mike confirme, ascensão nível 065 está presente? 64, bom dia. Bom dia, continue aproximação, reporte marcador externo, trem de pouso baixado e travado, ajuste na 013, gol 1864. 1013, informando no externo baixado e travado, gol 1864. Para 2209. Só espera baixar checado no 864. No 864, livre pouso na 10, vento 090 graus e 1 meia noite. Autorizado pouso na 10, gol no 864.